Uma boa tarde a todos, então. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nós estamos aí na primeira semana de 2013. O ano de 2012 acabou e o fim do mundo não aconteceu como as pessoas prenunciavam, julgavam que iam acontecer, não é? Falava-se tanto de que isso ia acontecer, a imprensa divulgou tanto, pessoas interpretaram de maneira errada aquilo que uma cultura, um grupo de pessoas está tão distante da gente no tempo, no espaço, formulou para tentar entender o mundo. E é o que nós, na doutrina espírita, também tentamos fazer, entender o mundo que nós vivemos e, a partir desse entendimento, tirar o melhor proveito para a nossa felicidade. E conhecer, entender a nossa realidade é algo essencial para a nossa evolução. Nessa época aqui do ano, é comum as pessoas desejarem muitas coisas. É comum as pessoas quererem muitas coisas para esse novo ano, não é assim? Há poucos dias, nós vivíamos todo aquele clima de Natal, todo aquele clima de festejos, de confraternização familiar. Algumas pessoas lembravam que o Natal era uma lembrança sobre o nascimento de Jesus. E passa o dia de Natal, parece que abruptamente, subitamente, instantaneamente, todo aquele clima que a gente podia se deixar envolver do Natal, parece que desaparece. E pelas próprias condições da nossa sociedade, a influência que a gente recebe dos meios de comunicação, falam de tantas outras coisas nessa época aqui do ano, que parece que o Natal é uma coisa distante da gente, que não tem mais nada a ver com a nossa realidade espiritual. Mas nós, espíritas, procuramos entender, procuramos compreender que a vinda de Jesus, não o dia 25 de dezembro especificamente, porque ninguém tem certeza da data em que Jesus nasceu, mas a vinda dele tem um significado muito grande para a humanidade. Foi uma grande oportunidade espiritual que a humanidade teve de renovação. E aí é que viria, então, para a nossa reflexão de hoje, pensarmos sobre um novo ano, os projetos que nós podemos fazer, resgatar algo de toda essa vivência, de todo esse pensamento que nós temos sobre o significado da vinda de Jesus. Talvez aí esteja a grande diferença para que este 2013 possa ser um ano com boas idealizações, com bons projetos, e que eles possam dar resultados reais. Porque muitas pessoas desejam muitas coisas no início dos anos. E uma pessoa talvez mais vivida, uma pessoa que já vivenciou esse processo todo, que todo ano fazia seus votos, suas formulações, seus desejos, fazia suas idealizações de um ano bom, e não viu muita coisa boa na sua vida, às vezes reflita assim: o que adianta eu alimentar tanta expectativa no começo do ano? E a minha vida demonstrou que não adiantou isso, porque ela sempre seguiu um curso que não era aquele que eu mais queria, não era aquele que eu mais desejava. Talvez se nós entendermos quais são as idealizações, os desejos, os projetos que realmente nos cabe fazer no começo de um ano, talvez aí a gente possa fazer esse 2013 diferente. Talvez aí essa convenção que nós temos de marcar a passagem do tempo, de estabelecer uma data para dizer que tudo está começando de novo, talvez aí isso possa ser útil para nós de alguma forma. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre essas expectativas que nós temos para um novo ano, e refletirmos: será que todo esse desejo de um bom ano, esses projetos de início de ano que nós fazemos, será que tudo isso realmente pode se concretizar? Será que nós temos como fazer dar certo isso? Primeira coisa que nós precisamos pensar é no poder que o pensamento tem. Nós vimos aprendendo já há alguns anos com os ensinamentos dos espíritos superiores de que o pensamento tem um poder muito grande. Tanto é que a realidade espiritual, o mundo que os espíritos vivem, é todo plasmado pelo pensamento, é tudo criado, é tudo idealizado mentalmente. Existem espíritos, sim, que vão até agir como se estivessem trabalhando, manuseando objetos, vão viver essa realidade como nós aqui vivemos, mas tudo surge lá idealizado e pensado. E se a gente se aprofundar um pouquinho nesse estudo, nós vamos ver que também aqui na Terra, tudo que existe, existe porque é pensado e idealizado primeiro. As coisas acontecem porque alguém pensou previamente e, antes de pensar, desejou fazer aquilo. Se a gente pensar numa construção como essa aqui, que nos acolhe hoje, nós vamos pensar que alguém, quando idealizou e construir esse prédio, essa construção aqui, ele teve um plano, ele teve um propósito e ele foi além disso. Além desse plano, além desse propósito, ele começou a agir e isso se concretizou materialmente. O SECAP é a mesma coisa. Para que ele se instituísse como uma casa espírita, um centro espírita, também houve, no início, uma ideia, um pensamento, uma reflexão, um desejo. E depois as pessoas partiram para a ação e concretizaram a realidade que é o SECAP. Se a gente refletir sobre as nossas vidas pessoais, também é assim. Muitas das coisas que nós usufruímos hoje, que nós experimentamos hoje, são criações da nossa mente também. Então, isso tudo é para que a gente reconheça o poder que o pensamento, que o desejo, que os projetos têm de se concretizarem. Às vezes a gente pensa que é balela isso, é tudo enganação dizer que o pensamento tem poder, que o pensamento muda a realidade, mas ele muda mesmo. O problema é quando nós nos deixamos levar pela vida, pelos acontecimentos, e só vamos simplesmente vivendo. Quando nós não somos os agentes de transformação da nossa vida, quando a gente deixa que o acaso nos leve. Cada dia a gente cumpre uma rotina de acordo com as contingências do dia, com as pressões que a gente vive. Esse é o grande problema. É por isso que a vida passa, muitas vezes, sem muito sentido, sem muito significado para muitas pessoas. Porque, muitas vezes, o que nos falta é tomarmos um passo além do desejar, um passo além do querer, que é o começar a agir, que é o começar a pôr os nossos projetos em andamento. Então, nós podemos dizer que é possível, sim, tudo que nós quisermos conquistar, alcançar, desde que esteja dentro de um limite do que é conveniente desejar, do que nos é cabível, né? Eu ouvi, acho que numa emissora, alguém que fez um projeto assim, que ele, nesse ano de 2013, ia para a Lua. Era alguém sem muitas posses financeiras, era alguém sem contato nenhum com os meios científicos, era alguém comum como nós todos aqui. Realmente é um projeto que está, talvez, não realizável por essa pessoa, a não ser que ele vá espiritualmente, né? Na hora do sono, adormece, se tiver algum espírito complacente com esse desejo, levá-lo até lá para conhecer a Lua. Mas quando ele voltar, essa experiência não vai ter muita repercussão na vida dele, porque ele não vai se lembrar objetivamente aqui como encarnado dessa experiência. Então, formular desejos muito amplos, que estão muito além da nossa capacidade de realização, é um pouco ilusório. E às vezes é até um mecanismo de fuga da nossa parte para não ter que fazer nada. Realmente, idealizar que vamos, neste ano 2013, nos tornar milionários, que vamos nos transformar profundamente, ser outra pessoa completamente diferente, talvez sejam planos, sejam objetivos, idealizações muito distantes, talvez seja algo muito difícil de a gente alcançar em um ano. É por isso que quando nós pensamos nessa época aqui, nós temos que pensar naquilo que é possível para nós. E aí a gente vai, talvez, cair no desânimo. A gente vai falar, mas eu sou um ninguém, eu não posso nada. Eu não consigo muita coisa da minha vida, eu sou pobre, eu ganho pouco, eu não tenho muitas facilidades. Aí a gente cai no outro extremo. Você vê, a gente tem uma tendência ou a supervalorizar nossas forças ou a menosprezá-las por completo. E isso é uma visão deficiente que a gente tem sobre nós mesmos. Nós não somos tão precários, tão assim incapazes de conquistar coisas significativas para a nossa vida. Porque senão, não faria sentido estar aqui encarnado para evoluir e para conquistar a paz, a harmonia, a felicidade. Não faria nenhum sentido isso. Não faria sentido a nossa existência se nós fôssemos criaturas incapazes de qualquer realização significativa. Então nós temos que aprender também a sair dessa condição que nós temos de acharmos que somos impotentes, incapazes, de que não temos força nenhuma para conquistas. Porque se nós ficarmos nesses extremos, ou tendo uma super expectativa do ano, ou acreditar que não somos capazes de realizar nada, nós realmente não faremos nada e 2013 será como os outros anos. Acontecerá o que a vida determinar, o que as leis divinas forem nos mostrando, e nós vamos agindo de maneira aí sem muito controle sobre a nossa existência. Então nós temos que, na verdade, buscar, ao formular esses votos, esses desejos de um ano novo, desejar algo realmente que seja compatível com a nossa realidade existencial. Que nós possamos realmente conquistar, que nós possamos realmente adquirir. E podemos conquistar muito. É que às vezes essas coisas que a gente pode idealizar, elas talvez não sejam aquilo que a gente sonhou a vida inteira. Talvez não seja aquilo que a gente vem almejando por tanto tempo. Porque nós temos muitas visões que nos são impostas pela sociedade, pelo meio em que nós vivemos, que nos fazem pensar que é aquilo que vai nos trazer a felicidade, quando na realidade não é exatamente algo que as pessoas nos fazem pensar que traz a felicidade. Então, por exemplo, riqueza, o emprego que tem maior remuneração, mas consequentemente maior responsabilidade, conquista de uma determinada pessoa que nós desejamos tanto estar ligada à nossa vida. Às vezes a gente sonha com tantas coisas que elas são ilusões dessa vida. E aí nós temos uma grande decepção, às vezes até quando conquistamos, porque nós percebemos que a felicidade não estava naquelas situações. Talvez até pudesse estar, mas é que nos faltou algo para poder usufruir daqueles momentos, daquelas oportunidades. Então é aí que nós vamos refletindo que nós vamos precisar, então, se nós quisermos tornar 2013 um ano realmente diferente, um ano novo, também, além de discernir o que nos cabe conquistar, discernir também se aquilo que nós estamos desejando, se aquilo realmente é o mais importante para a nossa existência, se é aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Porque histórias há inúmeras de pessoas que conquistaram o que elas quiseram. Elas planejaram, elas estabeleceram objetivos, lutaram, correram atrás desses objetivos, mas quando os alcançaram, não encontraram a felicidade esperada. Encontraram muitas vezes a satisfação que acreditavam que encontrariam naquela condição. É aí que nós vamos então entendendo que se nós desejamos algo, nós temos que ver se realmente aquilo é importante realmente para a nossa existência, se aquilo realmente é o mais valioso para nós, porque talvez nós até já tenhamos aquilo que é o mais significativo para a nossa vida. Talvez nós já temos as melhores situações para nós. E talvez só está faltando agora, nesse ano, é dar uma melhorada no nosso modo de ver a vida, para reconhecer o quanto essas coisas são importantes. E a partir dali a gente perceber, olha, quantas coisas boas eu tenho na minha vida. Olha quantas coisas positivas, favoráveis, engrandecedoras eu tenho na minha existência. Porque nós temos uma tendência a não valorizar aquilo que nós já temos, e temos uma tendência a não valorizar aquilo que é cotidiano, aquilo que é do dia a dia, aquilo que está presente na nossa existência o tempo todo. Às vezes a gente leva uma vida inteira para descobrir que nós tínhamos o companheiro que nós mais queríamos ter na nossa vida. Às vezes a gente passa uma vida inteira para reconhecer que aquela era a família que eu merecia. Quando eu tinha sonhos de outras vivências, de conviver com pessoas diferentes, aquelas eram as mais significativas na minha vida. Às vezes a gente almeja tanto a conquista de bens materiais, e não está errado isso. Nós podemos, tudo que for lícito para conquistar esses bens, nós podemos fazer. Tudo que for honesto, nós podemos fazer. Mas nós não podemos acreditar que a nossa felicidade vai estar lá. Porque a felicidade não depende essencialmente do quanto você possui, mas do valor que você atribui àquilo que você já tem. Porque há pessoas que muitas vezes conquistam muitas coisas materiais e elas nunca se sentem plenas. Vai estudar a vida de uma série de grandes milionários, de artistas que tiveram fama, dinheiro, influência, e veja a história de muitos como terminou. Muitos terminaram muito infelizes ou perderam tudo e buscaram muitas vezes as drogas e uma série de comportamentos desequilibrantes, buscaram como uma forma de compensar aquilo que eles buscavam e não alcançavam nos bens, nas situações que eles conquistaram. Então isso é para refletirmos nesse começo de ano. Talvez o que eu já tenho está muito bom, só precisa eu dar uma melhorada em mim, na forma como eu me relaciono com isso. Mas é possível que a gente reflita assim: olha, mas ainda não atingia essa situação ideal de vida, materialmente falando. Eu ainda tenho isso que eu sinto que é necessário. E nós precisamos fazer essa ponderação sempre, para também não ficarmos na outra situação muito confortável do comodismo e achar que não temos mais nada a fazer, nem a conquistar, nem a oferecer aos nossos. Talvez nós tenhamos, sim, que fazer conquistas nesse sentido. Mas aí nos vem, então, a ideia, né? Ou, melhor dizendo, a dúvida. O que eu tenho que fazer para conquistar isso, então? Já que eu analisei, ponderei, cheguei à conclusão que é necessário. O que eu tenho que realmente fazer para conquistar? E aí, nós temos que buscar aí o pensamento de uma orientadora espiritual de grande valor, o Espírito Joana de Ângeles. Ela nos fala no seu livro Autodescobrimento sobre essa questão de quando nós desejamos as coisas, mas nós não estabelecemos uma diretriz mais clara, uma diretriz mais detalhada de como alcançar aquilo. Ela nos alerta para uma situação muito perigosa quando nós falamos que desejamos e queremos e que um dia alcançaremos, de quando as condições forem favoráveis nós vamos alcançar. Ela nos diz que essa forma de pensar e planejar a vida é uma forma que pode comprometer a nossa realização, a nossa vontade de conquistar aquilo. Porque quando nós estabelecemos assim, um dia eu vou alcançar isso, talvez eu alcance isso, nós já estamos criando uma disposição interna, nós estamos arquivando já na nossa mente, aquilo que chamam de subconsciente, uma disposição para não alcançar. Quando eu coloco as minhas realizações num plano muito vago, muito impreciso, eu corro o risco de não alcançar aquilo. Por isso que se nós desejamos realmente conquistas, nós temos que estabelecer de maneira mais clara o caminho que nós vamos ter que percorrer para esta conquista. Então, ao formular os votos de um novo ano, o que nós temos que fazer? Não apenas dizer assim, ah, esse ano eu vou progredir profissionalmente, esse ano eu vou conquistar essa condição. Eu não posso só falar assim, esse ano eu vou fazer isso. É algo tão vago que eu não tenho muito como saber por onde eu começo essa conquista. Estou pegando agora como exemplo essa questão profissional. Se eu quero me melhorar ali como profissional, eu quero atingir uma melhor condição, eu tenho que pensar, para atingir esse ponto, o que eu tenho que fazer até lá? Eu tenho que estudar, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que melhorar as minhas relações profissionais, eu tenho que mudar a forma de encarar o meu trabalho, eu tenho que passar a ver os meus colegas não mais como concorrentes, mas como exemplos que eu devo procurar seguir e respeitar. Eu vou ver a minha chefia de maneira diferente, não vou ver mais como um tirano que quer me explorar, mas vamos ver se ele tem alguma experiência que eu possa aproveitar. Então nós temos que pensar assim, o que, que eu tenho que fazer para atingir aquela meta? E estabelecer como se fossem passos, caminhos, etapas a serem cumpridas até a realização. Hoje em dia está mais do que claro para todo mundo que quem quer um melhor emprego precisa de mais qualificação. Precisa fazer cursos, treinamentos, precisa fazer algo assim. E aí a gente sempre vai encontrar nesses planos essas questões assim. Ah, mas eu não tenho como pagar um curso. Ah, eu não vou ter tempo, eu não vou ter disposição. É a nossa tendência ao comodismo ditando um bloqueio a nós mesmos. Porque hoje, cursos gratuitos há. Hoje, tempo você pode não ter, mas você pode fazer algo como os cursos à distância, que se faz hoje pela internet. Sempre há uma alternativa. Talvez não é a ideal, não é a melhor, mas vai haver uma alternativa. Talvez a gente nem saiba como encontrar esses caminhos, mas é a hora que cabe a gente pôr para se mover uma das forças poderosas que Deus nos deu, que é a fala. É ir lá e perguntar a alguém, sabe isso aqui? Eu queria fazer algo assim. Você sabe me indicar como? Você sabe me apontar esse caminho? E às vezes a gente vai encontrar isso na pessoa dos nossos familiares, um filho, um cunhado, pode nos dar essa indicação, pode nos mostrar um caminho a seguir nesse sentido. Então nós temos que, na verdade, verificar o que, que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo. Se eu só colocá-lo como algo vago, ele não vai acontecer. Ele vai ficar sempre remoto, porque eu estou criando uma disposição a estar esperando que o acaso determine as coisas para mim. Eu não estou seguindo, eu não estou planejando. Às vezes a pessoa tem outro projeto de vida. Às vezes ela quer uma realização que não é a profissional. Ela quer alcançar, por exemplo, paz familiar. Ela quer alcançar uma melhor convivência com a família. E às vezes há casais até que formulam juntos, na passagem do ano, esses votos. Esse ano nós vamos nos dar melhor, esse ano nós vamos fazer isso, esse ano nós vamos fazer aquilo. E realmente, isso é importante, porque nós já vimos que tudo começa no desejo, tudo começa na vontade, no querer. Mas a partir desse momento, nós temos que começar a pensar o que nós precisamos fazer para melhorar essa condição familiar. Nós precisamos começar a pensar quais são as etapas a cumprir até atingir esse lar pacificado. O que a gente tem que fazer para ter um lar em paz? Olha, algo que é destrutivo no lar é o orgulho. É a gente pensar que a gente sempre está com a razão e quando alguém vem reclamar sobre nós, nós rejeitamos tudo o que a pessoa fala. Nós rebatemos tudo prontamente e vamos sempre jogando o problema para o outro. Olha, por definição, ninguém é 100% certo, ninguém é 100% errado. Às vezes a gente está um pouco mais certo, às vezes está um pouco mais errado, mas de modo geral, todo mundo tem razões. O que falta muitas vezes é só entendimento, conversa e diálogo. Né? Talvez para a gente alcançar a paz familiar, para concretizar um desses desejos de ano novo, falta a gente aprender a ouvir as pessoas e aprender a ouvir reclamações, que podem ser improcedentes, podem não ter fundamento, mas que talvez tenha sim um fundamento. E vai caber a gente ouvir e aceitar aquilo e procurar mudar aquilo que a gente está fazendo, que está gerando esse conflito. Então nós precisamos buscar, ao desejar alguma coisa, refletir como alcançar isso. Paz, ela sempre passa necessariamente por essa necessidade de diálogo e de entendimento entre as pessoas. Se não houver entendimento entre as pessoas, não há paz, não há harmonia. E algo extremamente necessário é a vigilância permanente. É a gente aprender a prever aquelas coisas que muitas vezes nos faz propensos aos conflitos. Nós sabemos já um pouco do nosso temperamento pelo que nós vivemos, pelas experiências positivas e negativas que conquistamos na vida. Então nós já sabemos o que nos tira muitas vezes do eixo, que nos tira ali do equilíbrio. Então, ao identificar esses estados emocionais, por situações que passamos, aprender a administrar esses conflitos sem permitir que eles sejam o estopim de um conflito maior. Então isso é fundamental. Não vai bastar apenas nós desejarmos um ano novo de realização profissional ou de paz familiar ou a conquista de algo material. Às vezes o nosso sonho é material por uma necessidade mesmo. E aí o que nós temos que fazer para alcançar aquilo? É algo que muitas vezes nós não conseguimos, que é muitas vezes aprender a deixar de lado aquilo que seria o supérfluo, aquilo que é o desnecessário, aquilo que não é realmente importante, para conquistar algo maior posteriormente. Então, as realizações que nós desejamos, aquilo que nós conquistamos, passa necessariamente entre o desejo e a conquista por essas etapas de verificar o que eu tenho efetivamente que fazer. Porque enquanto nós só formularmos desejos, fazermos votos, almejarmos, nós só estamos no início da conquista. Ela não virá quando nós deixamos ela como algo vago, como um desejo perdido. Porque desejos nós temos inúmeros ao longo da vida. Nossa vida seria muito complicada se tudo que nós desejamos eles fossem acontecendo. Pensa quando criança, quantas profissões nós não teríamos passado ao longo da vida? Porque criança não faz isso? Deseja inúmeras profissões enquanto ela está descobrindo o mundo? Aí nós vamos crescendo um pouco mais, vamos amadurecendo, e aí quantas pessoas nós, por exemplo, desejamos para ser a nossa companheira ou nosso companheiro na vida? E às vezes até conhecemos muitos ou muitas, mas imagine se tudo que nós quiséssemos nesse setor da vida se acontecesse. Talvez um dia por ano seria suficiente, porque a nossa vontade, nosso desejo muda constantemente. E assim vai para tudo. Por isso que nós não temos tudo o que nós queremos, porque nos cabe aprender a conquista, que é aprender esse estabelecimento de metas, é aprender a definir passos de como alcançar aquilo que nós queremos. E aprender que não podemos deixar vago na nossa mente o que nós queremos. Nós temos que descobrir o que realmente é importante e seguir aquilo. Não desanimar, criar motivação. E não poderíamos deixar de pensar, né, de que, dentre as realizações que nós podemos ter aqui no mundo, uma das mais significativas, e poderíamos dizer que ela vai ser o facilitador de todas as outras, é buscarmos o nosso crescimento espiritual, nossa evolução espiritual. Jesus disse uma vez assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que o mestre falava com isso? O que ele queria dizer com isso? É que se a gente busca esse processo de crescimento espiritual, porque buscar o reino dos céus não é conquistar um lugarzinho para depois da morte a gente passar a eternidade. Buscar o reino dos céus, no contexto que nós temos aprendido da doutrina espírita, é buscarmos implantar todos esses valores que Jesus nos ensinou dentro de nós. Por isso que ele falou que o reino dos céus está dentro de vós. Então, essa conquista do reino dos céus, essa busca da nossa evolução, do nosso aprendizado espiritual, ele é o elemento que vai nos dar o equilíbrio e a sensatez, a sabedoria para todas as outras conquistas da vida. É o que vai dar a força para a gente prosseguir. Vai ser essa certeza que nós vamos adquirindo à medida que vamos nos espiritualizando, que vamos aprendendo mais sobre a realidade espiritual. Mais importante ainda, vamos sentindo essa realidade espiritual e ela vai moldando a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade. Isso vai criando condições para que a gente tenha equilíbrio para alcançar outras coisas. Vai criando condições para que a gente tenha discernimento para julgar o que merece ser buscado, que merece ser trabalhado para alcançar. Então, é por isso que Jesus disse: busca o primeiro reino dos céus e tudo aquilo que vai ser importante para você vai aparecer naturalmente, porque você mesmo vai ter forças e vai ter capacidade de encontrar e decidir. E a propósito, então, dessa realização, nós temos uma mensagem do Espírito Emmanuel muito importante, em que ele faz justamente aquilo que eu citei no início da palestra, que é uma reflexão sobre o Natal e o começo do ano. E Emmanuel, ele reflete que a sabedoria da vida situou o Natal antes do Ano Novo como um lembrete que nós podemos ter de que as boas realizações realmente, aquilo que realmente é importante, nós vamos alcançar nesse novo período que se inicia, nessa nova contagem do tempo que se inicia, se nós pegarmos todos aqueles valores que nós temos aprendido sobre Jesus e sobre o que ele veio nos ensinar e colocarmos na nossa vida. É aí que a nossa vida passa a ter um significado maior. Então ele nos diz nessa mensagem coisas muito oportunas, muito importantes, né? Dizendo assim, olha, é o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. Muitas vezes nós ficamos parados no tempo, não ampliamos as nossas relações uns com os outros, não conhecemos novas pessoas, não aprendemos com outras pessoas, porque ficamos parados, muitas vezes fechados ali no nosso círculo. Não aprendemos com Jesus aquele princípio importante dessa fraternidade que tem que se estender além dos círculos que nós convivemos. Se nós refletíssemos, então, de que Jesus vem ensinar que nós temos que compartilhar e estender a nossa noção de família, de grupo, além dos nossos grupos menores, e ir ampliando isso, nós estaríamos realizando grandes coisas. E realmente, percebam que de muitos contatos que nós temos, é que surgem novas oportunidades. É que vão surgindo novas realizações, vão surgindo novas possibilidades. Quantas coisas nós não conseguimos só porque temos a intervenção de outras pessoas? Porque se simpatizam, porque têm compaixão, porque gostam de nós. Então, aprendamos isso, né? Ampliar o nosso círculo é ampliar as nossas possibilidades de alcançar realizações, estabelecer contatos. Ele reflete também numa outra situação assim, olha, de que um novo ano é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as faltas alheias para conosco. Jesus nos ensinou isso, de que nós precisamos retificar o nosso caminho. Quantas histórias de pessoas que passaram ali naquela convivência com Jesus, e eram pessoas cheias de problemas, cheias de limitações, bloqueadas em muitos sentidos da sua existência, e elas alcançaram muitas realizações porque se deixaram tomar por aqueles ensinamentos de Jesus. Quanto nós podemos curar da nossa vida hoje, quanto nós podemos apagar de mágoas, de ressentimentos, se a gente atender esse convite de Jesus para que nos amemos uns aos outros, para que nos perdoemos, para que nos vejamos como irmãos, não só entre nós mais próximos, mas a toda a humanidade. Quanto nós podemos beneficiar a nós mesmos? É por isso, então, que Emmanuel reflete nesse significado que o Natal tem, importante, precedendo o início de um novo ano. Nós temos que pegar todas essas vibrações harmoniosas, todos esses pensamentos elevados que podem ser formulados nessa época natalina e buscar uma aproximação maior de Jesus, dos seus ensinamentos que dizem respeito às nossas necessidades maiores, aos seus ensinamentos que diz respeito à nossa conduta. Tem muita gente que está procurando Jesus para ter carro, para ter saúde. Tem muita gente que está procurando Jesus para pagar as contas no banco. Quando pode, Jesus até atende esses casos também. Mas o mais importante, aquilo que realmente é essencial para nós, muitas vezes nós não buscamos em Jesus, que é ampliar a nossa visão do mundo e passar a entender que nós somos parte de uma grande família. Foi isso, essencialmente, que Jesus veio mostrar. essa necessidade que nós temos de união, de respeito, de confraternização, de perdão com os que erram, de perdão com os que são mais fracos. É essa grande visão que, se nós adquirirmos e nós permitirmos que ela vá conduzindo as nossas atitudes nesse ano, juntamente com uma atitude mais positiva, mais assertiva, mais direcionada na conquista dos nossos resultados, é isso que vai tornar o ano de 2013 realmente diferente. Então, se quisermos realmente que todos aqueles nossos projetos realmente aconteçam, nós temos que começar a agir, então. Pôr o nosso pensamento para funcionar. Pensar quais os caminhos, as etapas que eu tenho que cumprir até chegar aos meus objetivos. Agora, se eu quiser ter um ganho de vida espiritual, eu tenho que pensar o que eu tenho que aprender desses ensinamentos desse mestre inesquecível e que eu tenho que aplicar na minha vivência. O que eu tenho que trazer de Jesus para a minha vida, nas minhas relações, no modo como eu julgo o meu semelhante, no modo como eu me comporto perante as outras pessoas. Se nós fizermos isso, nós vamos ver que 2013 será um ano maravilhoso. E é o que eu desejo a vocês todos, que 2013 seja um ano pleno de realizações, principalmente de caráter espiritual, porque elas vão nos dar força para conquistar tudo mais que nós realmente precisarmos. Que Jesus abençoe a todos, traga paz, harmonia a todos neste novo ano. Muito obrigado, gente.